Voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. De volta com Vozes do Campo e da Cidade, para você que sintonizou agora, a gente hoje trata sobre água. Pois é, e a gente queria saber se você sabia que boa parcela da população brasileira, a gente está falando de 34 milhões de brasileiros, tá, gente? Não tem acesso à rede de abastecimento de água potável. É, o problema é bem alarmante e, assim, é um problema do campo, é um problema da cidade. E todo mundo precisa se envolver, né? Populações, governos, empresas, todo mundo precisa fazer a sua parte para garantir que não falte água potável para ninguém e que não seja desperdiçado, né? Acho que tem muito para ser feito ainda, viu, Fernanda? Pois é, e eu fico pensando numa cidade como Recife, que chove bastante, e a gente inclusive tem vários problemas, dificuldades com a chuva, por que é que a gente não tem um sistema de reaproveitamento eficiente, né, dessa água aqui? Fica essa pergunta aí para a gente pensar, os nossos gestores. É, eu fico lembrando que também nos nossos prédios, nas nossas casas, falta muita água, né? Então, num local onde chove tanto, por que que a gente tem um desabastecimento? É uma cidade também cercada por diversos mananciais, né? Alguma coisa aí está um pouco errada. Acho que a gente precisa refletir e saber como é que a gente pode incidir nesse processo, né? Pois é. É, mas eu queria fazer um convite agora para você, para os ouvintes, para a gente agora ouvir uma poesia com Cidinho Oliveira e Dani Bento. Mais uma vez, sejam bem-vindas, meninas. É sempre bom ter vocês aqui conosco. Que coisa linda. A gente se sente importante nesse programa. Não é brincadeira, né, Dani? Certeza. Então, eu tenho uma das minhas poesias, ela, porque minha vivência ela foi até os 29 anos de idade, ela foi no sertão sergipano, né? Então, minha militância dentro do processo também da articulação do semiárido já tem uma caminhada boa, que é essa luta, né, por esse direito básico, que é a água de qualidade, né, para as nossas vidas. E aí, uma das poesias que abriu o meu blog foi falando sobre essa coisa do direito mesmo, né, das pessoas, dos povos do semiárido. E aí, porque o meu blog é intitulado Como é de Lá, Bem de Lá, Bem de Longe, porque eu me remeto à minha cidade, que é Poço Verde, né, interior do Sergipe. E aí a poesia, ela diz assim: e agora? É de lá, bem de longe, onde seus olhos não alcançam, onde seus pés não chegam, onde os carros não passam, seu pensamento nem lembra. É de lá, bem de longe, onde a luta sempre aconteceu, onde a negritude é história, onde as mulheres resistem, onde os indígenas sobrevivem. É de lá, bem de longe, onde demorou chegar a energia, onde a internet nem sempre tem sinal, onde os direitos básicos são desrespeitados, onde o público é sempre privado. É de lá, bem de longe, onde o sol que arde traz força, onde chuva que cai alimenta, onde festa é festa, onde a fé salva e engana. É de lá, bem de longe, onde a educação formal é descontextualizada, onde as crianças são crianças, onde as brincadeiras acontecem, onde o simples é primordial. É de lá, bem de longe, que quero olhos arregalados, que quero atenção redobrada. O golpe no semiárido chega forte, chega ameaçando vários direitos, mas é de lá, bem de longe, que o povo não tem água para beber. Você tem sede do quê? O semiárido continua com sede de água. E agora? A gente chega a falta até fôlego, né? Depois de uma poesia dessa, né? De Cidinho. É, a água na vida da gente, né? Do semiárido e de todos os povos, ela tem uma função muito importante, né? Que vai desde a função mística do batizado, né? Dos banhos, né? Eu que gosto de trabalhar com as mezinheiras. Então a água tem todo um símbolo místico também, que é muito interessante da gente perceber, né? Ela tem essa dimensão de vida realmente, do ponto de vista de tirar a sede. Ela tem uma dimensão política, mas ela tem uma dimensão espiritual muito grande. E eu acho que é isso que faz com que a gente se inspire nessa força da espiritualidade também, para a gente abordar temas que estão ligados à água, né? Como é a questão da agroecologia. E a gente quer marcar aqui para vocês, nesse programa, uma poesia que eu fiz que chama Agroecologia Mulher. É redundante porque a palavra, né, agroecologia em si já seria mulher. Né? vou dizer assim, pelo menos, não sei se ela seria mulher, porque mulher também é um conceito construído, mas seria pelo menos do âmbito do conceito do feminino, né? Então eu disse assim, né? Da vida, da lida, da luta, ela é a semente, é a plantadeira, é a guardiã. Das águas é a memória, mas não registra a história. Defendendo a terra, diz não ao veneno e todo transgênico. Do quintal da casa alimenta o mundo, mas sua dor calada, lágrima envenenada, alma estuprada, todo ser violada. Quem se importou? Denunciou ou acomodou-se? A agroecologia é fêmea, também é mulher, assim como a terra e a natureza. Não reguemos o chão com a solidão, lágrima e desgraça das nossas irmãs. Ai, que lindo é isso. Então, se você, como eu, está curtindo o trabalho de Dani Bento e de Cidinha Oliveira, é fácil seguir elas, viu? Elas têm várias poesias publicadas no Instagram. Anota aí o endereço. Se tu quer seguir Daniela, o Instagram dela é @daniela.poema e prosa. Já para seguir Cidinha, @cidinhapoeta. Vamos de música para encerrar? Gostei da ideia, viu? Pois é, acho que combina bem, né? A gente vendeu uma poesia e agora vamos ouvir uma música. É, tô gostando dessa parte bem cultural do nosso programa, viu? Com certeza, e acho que hoje o tema água, nada melhor que uma música que puxe, né, esse tema. E a música que a gente traz não é uma música tão conhecida, é de um compositor mineiro, chama Sanha, né, e o nome da música é Água. Vamos ouvir? Enxaguar a roupa, desaguar as mágoas pra lavar a alma. Enche a minha boca quando eu te vejo, mata minha sede quando eu te beijo. Água pra brincar de bola de sabão, tem visita, aumenta a água do feijão. Pra escovar os dentes, pra ajeitar o cabelo, água da torneira e água do chuveiro. Pra fazer bater o coração e marejar os olhos com a canção. Transpirar meu corpo em seu calor, rega minha vida com o seu amor. Água, água, água, água. Pra lavar o rosto, molhar a palavra, amanhar a terra e apagar o fogo. Água com açúcar pra acalmar do susto, não deixa água parada pra impedir o surto. Água pra fazer crescer um pé de alface, água pra benzer a criança que nasce. Para refletir a luz do pôr do sol, entrar no mar, te amar nas águas do farol. Pra fazer bater um coração e marejar os olhos com a canção. Transpirar meu corpo em seu calor, rega minha vida com o seu amor. Água, água, água, água, água, água, água, água. Cacto, cola, tinta e rodo, copo, tanque, balde, vaso, pinga e bordo. Peixe, rio, nuvem, planta, sal e cana, ovo, sêmen, homem, vida, luz e mama. Água pra brincar de bola de sabão, tem visita, aumenta a água do feijão. Pra escovar os dentes, pra ajeitar o cabelo, água da torneira e água do chuveiro, pra fazer bater um coração e marejar os olhos com a canção, transpirar meu corpo em seu calor, rega minha vida com o seu amor. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade. Obrigada a você que acompanhou essa edição do programa Vozes do Campo e da Cidade. É, a gente se despede, mas temos encontro marcado na próxima quarta-feira aqui na 101.5. Vale lembrar que para entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para vozesdocampoedacidade@gmail.com. Vale tudo, hein, gente? É, sugestão, crítica, interagir com o tema do programa, sugerir mais coisas. A gente sabe que um tema como esse, água, é, enfim, dá para fazer muitos outros programas com ele. Realmente, se a gente fosse colocar na ponta do lápis, Fernanda, a gente teria tema para ir pelo menos uns 3 meses de programa, viu? É conversa. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana. Só lembrando que o programa Vozes do Campo e da Cidade é uma produção da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA. Você acabou de ouvir o programa Vozes do Campo e da Cidade, uma prosa sobre direitos e saberes das mulheres.